Pio, eu chamei a meia dois em ponto. Fala, bom dia, eu chamei a meia dois em ponto. Salvador, bom dia, TAM 3601 no perfil da DAEL. TAM 3601, bom dia, contato radar, só levantei 360, vou ali. 360 na Prodileira, TAM 3601. 3601, chama Recife, 1251, alterna 13325. 251-3325, TAM 3601, bom dia. Controle Salvador, Azul 4195. Azul 4195, contato radar, sabe, mantém 360, voa Leda. Fred, Leda, sabe 360, 4195. Quatro 195 restrito 320. Restrito 320, 4195.